Na chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Trip 54 no 4, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2, reduza a velocidade para 1709. Reduzindo 1970, descendo 3 mil pés, 54 no 4. Stop for departure, good morning America 980, passing 4000 for flight level 390. America 980, radar contact, book a departure, climb flight level 390. Book a departure, climbing to flight level 390, America 980. Isso mesmo, informou que o porto seguro está assim fechado, abaixo dos mil, aqui operando com 1.500 metros de visibilidade com 500 pés. Não, pode ser fechado. Afirmativo, fechado, abaixo dos mínimos. Muito obrigado. O Delta livre pouso lá, 107, Delta. Papa Tango Whisky e Yankee Tango, para sequenciamento vai na projeção. Whisky Yang Tango, confirme velocidade empregada na descida. Possível objeto 6729. O objeto 6729, aguarda. Número 2 no setor, ok? 01982. Voo 9982, complete final do procedimento. Chame torre na frequência 118.95. 295, 1982. Trip 5414, desça para 2 mil pés, reposta estabilizar no QD Mike 101 do NDB de Simbra. 2 mil, reportaria estabilizado 101 de Simbra 5414. Controle Salvador, Chanel 6250, transfere sentido na venda. Chanel 6250, aciona identificação, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no 2, reduza a velocidade para 240 nós. Reduzir para 340, reduzindo para. Descendo para o 060 ou no 092. 982, embaixo travada, meia milha de Simbra, bom dia. 982, cheque trem, livre pouso 050 graus, 89. Livre pouso com 1982. T859 para táxi, 174 a bordo, 4 horas e 10, alterna Campina. Autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera pistino 0, torre 1995, ajustando 1012, TAM 3859. Autorizado táxi, Pátio e Índia, ponto de espera torre 1185, ajustando 0 na 2, T359. Decimal 0, alterna 128 decimal 8. 260-288-5221, até a volta. Salvador, Oceanero 63, 1-1, posição 62, é pushback estacionamento. 63-1-1, após a passagem da Boa Vista, sua causa está autorizada, chama para o táxi. 763-1-1. O objeto 6729, após a passagem da Boa Vista, a causa está autorizada, acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi. Passagem da Boa Vista, pushback, coordenação. Oceanero 63-1-1, salmo que o senhor vai ser o número 2 no táxi, ok? Para o Oceanero, confia. Estimativo, o senhor vai ser o número 2 no táxi, ok? O meu Oceanero 6329. Ok, vai ser o número 2 no táxi, então 6329. Afirmativo, 6329, autorizado com a passagem da Boa Vista Tancham para o táxi. 7-6-3-1. One, two, six, decimal, wait, five. 685, American, 980. Salvador, bom dia, Gol no 888, Gol no 888, acione identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 070, ajuste no 012. Ok, chegada a mar e 070, se possível completar a via R na área de cronozero. Ciente. Aguarde autorização, reduza a velocidade para 2409. Poxa, reduzindo 2408. Direita 219. Direita 219, 93. Correto, informação novembro, será 9970, pronto para cópia? Autorizado Salvador Teresina, rota direta, o nível aprovado inicialmente é o 340, saída Momo, transição Flock, decola pista 10 com a primeira curva à esquerda, transponder 5-1, 4-1 e o controle de Salvador 120, decimal 8. 5-4-1-4, 1012, check trem, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, 5-4-1-4. Sideral 9970, apenas confirmando rota direta, ok? Correto, Sideral 9970, reporte pronto para pushback e acionamento. Faça apenas um teste no... faça o check no equipamento rádio, a transmissão está muito baixa, ok? Clareza 2. Sim, de como copiar agora? Agora sim, alto e claro, Sideral 9970. Gol 982 na Alfa, bom dia. Bom dia, Gol 982, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, Gol 982. Reduza a velocidade para 2409. Espera da 1-0, pronto. 3859, após o trip, alinhar e manter. Após o trip nacional, alinhar e manter, 1-0, 3859. Decimal 95, ajustando no 0 ou no 2, Oceanero 6-3-1-1, boa viagem. Gente, segue o bang da WebJet, pátio índia, ponto espera, 1895, Oceanero 6-3-1-1, bom dia. Gol no 888, após o TAP, foi Serra Vitor 366. Oxê, após o TAP, após o céu 366, 888. Terra com a torre 1895, ajustando no 012, Ocean M, Oakland, no Webjet 6729, boa viagem. Tá autorizado via Inter, torre 1895, na 092, na 6729. Gol 982, antes da Juliette. Gol 982, vai guardar a passagem do Airbus da Avianca. Após o tráfego livrando a passagem, autorizado. Juliette, portão 05. Após o Avianca, Juliette, portão 05, gol 982, obrigado. Alô, Tripinho 5414, está ligado. Trips 5414, autorizado Alfa Kilo, parte 3, a posição é 03, atento ao sinalizador quando lá. Alfa Kilo, posição 3, atento Trips 5414. TAP 3510, 902, 62%. Web 6729.0. 6729, Lera, mantém. Estimativo, 1118, decimal 95, 63 do nono. Ah, então copia certo aqui, obrigado, senhor, bom dia. São 3896, tráfego que o precede 10 milhas, mantém 240 de ground speed, é um Boeing 737. Está 3896, após ETAP, foi Serra Vitor 366. Bom no 888, reautorizado, nível de voo 050. 050, voo no 888. São 3896, reautorizado, nível de voo 060. M6250, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo para 1909, 6250. Salvador, bota 3859, decolando o perfil da Arbor, cruza 2500. São 3859, contato radar, sub mantenha 360, saída da Arbor Elefa. Arbor Elefa, mantenha 360, tá 3859. Gol no 888, reduz a velocidade para 2009. Reduzendo, 200, 888. Controle 8, Tango, tá ativizado na cidade, 10. Papatango Whisky e Yang Tango, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 118.95. Puxa, 3896, reduz a velocidade para 2009. Tango vai ser 0, mas estão sendo 20. 050 graus, linha 12, aguarda a pista livre. Tentando solicita da presente modificação, gira a base pela direita, pousa 97. Ok, então cancela o 55, reporte final baixado travado, isso 500 anos. Modificado, vai reportar na final do ano 7, baixado e travado, isso 500 anos. 6311, alinhar e manter. Alinha e mantém, 63 ou não? 6729 é o 56128, bom dia. Bom dia, até amanhã. Controle, muito bom dia, Web 6729. Web 6729, bom dia, contato radar, sube, mantenha 360. Saída da Hélio Leda Brice. Da Hélio Leda Brice, 360, posso aproar Leda agora? Autorizado Leda, Web 6729. Muito obrigado. Como 888, desça para 3.500 pés, ajuste no 0 no 2. 3.500, 882. Livre pouso, pistão 7, 050 graus, 62. Livre pouso, instantâneo, tabacado e travado. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec, November information, just confirm apron and runway take off from Hotel Bravo, India, Hotel Kilo. Okay, Hotel Bravo in the Hotel Quebec, just confirm your apron, sir. Complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 295, meu Deus do céu. Rodou, Rochonel, 620, aproximação final. 6250, continua a aproximação, aguarda, está livre. 40, está livre, 620. 6311, decolagem autorizada, 050 graus, 612. Decolagem autorizada, hoje 63 ou não? Ajuste no 0 no 2, então 3896. Hotel Oscar Zulu, aguarde para a Copa Informação Novembro, ajuste 1002. Confirme, TAM 32. TAM 3602, 500 de novembro, nível 200, descida. TAM 3602, acione identificação. No livre pouso no 0, vento 050 graus, 159. Livre pouso no 90, 60. 6311 ao 5828, boa viagem. 6311, bom dia. 1012, Oxan, 3602. Doutor Salvador, bom dia. Janela 6311, passa 1500, mantendo a proa de decolagem. Sané 6311, contato radar, sub mantenha 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, sobe 360, hoje é 6311. Para o táxi federal 9970, 2 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, São Luís. 160 de ground speed, Boeing 737. Ação 366888. TAM 3888, autorizado final do procedimento. Gol 1888, autorizado final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 285, ok, sir, just confirm your apron. Your apron, Hotel Bravo Yankee, Hotel Quebec. 2500. Yeah, right, squad, Hotel Bravo India, Hotel Quebec. Autorizado, clear from Salvador e Leos, flight level 160, After that, change flight level 145 and go ahead to visual direct. Dial departure leader and after that, direct Ilhéus. Take off runway 17 for its right turning. Salvador departure control 120 and wait to just confirm a squawk, okay? Wait for a squawk. Okay, clear from Salvador to Ilhéus, flight level 160, after that change flight level 145, and go ahead visual direct, dial departure, then Leda, after that Ilhéus, take off runway 17 for right turn, and Salvador departure control 120.8, and wait to confirm just squawk, okay? Repouso, pistão 0, 0809, 5 nós, 1012. Repouso, vai estar travado 888. Ok, departure is Dael, Leda, after that Ilhéus. Dael, Leda, Ilhéus. Oceaneer 6250, livrou na Alfa. Oceaneer 6250, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Papatango, Hotel Oscar Zulu, número 3 para cópia, ajuste 1012. Tá, 3896, complete a final do procedimento. R nave, chame torre 11895. 11895, obrigado. Tá, é o Leda Índia Oscar Sierra. Confirme? Confirme, pessoal? Salvador, bom dia, 3896 na final da pista 1, 3896, continua a aproximação, aguarda a pista livre, bom dia. Mais livre, 3896, trem baixado travado. 073.4. 073, torcida. Cidade Salvador, Porto Seguro, via pelo ISC 50, nível de voo 340. Saída da El, Leda, pós Leda, direto. Decola puxando 0, primeira curva direita. 5453 é o código transponder, controle 120, decimal 8. Realizado, Porto Seguro, 340, via o ISC 50, decola da 10, curva direita. Da El, Leda, Leda, direto, segura. 5453 de transponder, 208 controle, bom, 073. Correto, bom, 073, permanece a última informação, o Porto Seguro ainda é fechado, o senhor vai prosseguir mesmo assim e vai alternar se não deve pousar em Porto Seguro? Negativo, senhor. A princípio, estamos mantendo aqui e observando as condições lá de seguro. Eu chamo o senhor mais tarde para o feedback se estão feitos. Estimativo, bom, 073. Oxenem 6250, Juliette, portão 02. ao Salvador, bom dia, Gorno 888. Gorno 888, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, Gorno 888. Solo, Oxiné 6250, Juliette. Oxiné 6250, Juliette, portão 02. Juliette 02. Na frequência 13395, alterna 13325. 13395, 13325. Confirme. Estacionamento por conta e risco do comandante. 5 ou 7 minutos. Linhar e manter o sideral. Linhar e manter o sideral. 1888. Gorno 888, ingressa Juliette 04, portão. Ingressa Juliette, portão 04, 888. Reporte na magnética 1001. O 3602 vai completar o RNAV da 1001. Ciente, estamos para 2510, ajuste no 0112, reporte Sierra Vitor 366. 9970, livre decolagem, uma centena com 05 nós. Livre decolagem para o sideral Sideral 9970, decolado aos 1-0. Chame o controle 1208. Chama o controle 1208, sideral 9970, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, saída Momo, submantém a nível de voo 340, cumprindo as restrições. Tá ciente, sideral 9970, sobe nível 340. Salvador Madrid Deus, 500 pés de altitude, decolagem da RMA, quando autorizado pela Torre Salvador com Proa Norte, aciona no transponder 0110 e o controle é para 120.8, a Torre 10895, Hotel Assessorou. Afirmativo, POB. 03 a bordo, quando pronto, chama a torre, 10895, hotel Açazulu.